quero ver agora. Não vai fugir da raia. Você diz que é a boa, a melhor de todas. Com esses shorts curto, marcando a calcinha, estiga todo mundo, é um absurdo. Bela e formosa, tu sabe que é gostosa. Com esse corpo de guitarra, guitarra, guitarra, me deixa de cabelo em pé. Pois é. Vem, mina, rebola, vem por cima. Vamos rolar juntos e esquecer a vida. Sem esquecer a camisinha, minha princesinha. Vou tirar com a boca a sua calcinha. Vem, mina, rebola, vem por cima. Vamos rolar juntos e esquecer a vida. Sem esquecer a camisinha, minha princesinha. Vou tirar com a boca a sua calcinha. E o que mais me excita é essa sua cara de santa que me encanta. Vem, mina, me dê uma chance só. Quero te conhecer melhor, sentir o seu calor, suando de tesão, falar palavras de amor baixinho no seu ouvido e na sequência é aquilo. Imagine nós dois sozinhos num hotel, quatro paredes, cama redonda e uma TV passando o que eu quero ver. Vem, mina, rebola, vem por cima. Vamos rolar juntos e esquecer a vida. Sem esquecer a camisinha, minha princesinha. Vou tirar com a boca a sua calcinha. Vem, mina, rebola, vem por cima. Vamos rolar juntos e esquecer a vida. Sem esquecer a camisinha, minha princesinha. Pura sacanagem pra quem quer aprender. Não quero perder meu tempo todo aqui. Vem, vai. Vem aqui. Vou tirar com a boca a sua lingerie. Vou te banhar com mel, enxugar com a língua o seu corpo inteiro. Vai conhecer o céu, céu, céu. E te virar de lado, de frente e verso. 69, meu número de sorte. Ela diz: no quarto de quatro, a posição mais gostosa de se fazer. Não sou o super-homem, mas vou fazer você sorrir de prazer. Pode vir que tem. Vem, mina, rebola, vem por cima. Vamos rolar juntos e esquecer a vida. Sem esquecer a camisinha, minha princesinha. Tira com a boca a sua calcinha. Vem, mina, rebola, vem por cima. Vamos rolar juntos e esquecer a vida. Sem esquecer a camisinha, minha princesinha. Eu encho de beijo sua barriguinha. Vem, mina, rebola, vem por cima. Vamos rolar juntos e esquecer a vida. Sem esquecer a camisinha, minha princesinha. Tira com a boca a sua calcinha. Vem, mina, rebola, vem por cima. Vamos rolar juntos e esquecer a vida. Sem esquecer a camisinha, minha princesinha. É. Só me balança. Oh,